Baby Gal chegou, baby. Se ouve, sente, acredita. O novo LP de Gal Costa. Os olhos do coração te perdoam. Sucesso de crítica, sucesso de público. Disco de ouro com mais de 100 mil cópias vendidas apenas no lançamento. Meu coração vai lá pra fora. Baby Gal chegou, baby. Mais um sucesso Polygram em disco e fita. Baby. Disco, um presente que toca. Muito bem, tá afim de ganhar uma mochila Antena 1? Tá afim, já de boa. Claro, né? Legal, todo mundo quer, até eu quero também. O negócio é o seguinte, quem ligar pra mim agora, me falar qual é o nome desse cantor? Primeiro ouvinte que ligar vai ganhar uma mochila Antena 1, tá legal? Quero saber o nome desse cantor aqui, 295-3491. Tá valendo, gente boa, pode ligar.